Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente, traz, em renascendo, qualidades natas, como o que tenha progredido intelectualmente traz ideias inatas. Ele está identificado com o bem. Prática-o sem esforço, sem cálculo e por assim dizer sem nisso pensar. O que é obrigado a combater suas más tendências está, ainda, em luta. O primeiro já venceu, o segundo está em trilha de vencer. Há, pois, virtude original, como há saber original, e pecado, ou melhor, vício original. 15.39. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais, a, e sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suposto desde a antiguidade, e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, ou seja, corpo fluídico da alma após a destruição do corpo tangível. Sabemos atualmente que este envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que, de acordo com a vida do corpo, serve de liame entre o espírito e a matéria. O perispírito realiza um papel tão importante no organismo e em grande quantidade de afecções, que se liga tanto à fisiologia quanto à psicologia. 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, abre novos horizontes à ciência e dá a chave de um bando de fenômenos incompreendidos justamente pela falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, porque se referem à espiritualidade, qualificados por outros de milagres e sortilégios, conforme as crenças. Tais são, entre outros, o fenômeno da dupla visão, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc., em demonstrando que estes fenômenos repousam também em leis naturais, como os fenômenos elétricos e as condições normais nos quais podem se reproduzir, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural, e, por conseguinte, a fonte da maior parte das superstições. Se faz crer na possibilidade de certas coisas olhadas por alguns como quiméricas, ele impede de crer em muitas outras em que demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. 41. O Espiritismo, bem longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem ao contrário, confirmar, explicar ou desenvolver, pelas novas leis da natureza que revela, tudo o que disse e fez o Cristo. Leva a luz sobre os pontos obscuros de seu ensinamento, de tal sorte que para aqueles para os quais certas partes do Evangelho eram ininteligíveis, ou pareciam inadmissíveis, compreendem-na sem sacrifício com a ajuda do Espiritismo e as admitem. Vêem melhor alcance e podem separar a parte da realidade e da alegoria. Cristo lhes parece maior. Este não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. 42. Se se considera, de outra forma, o poder moralizador do Espiritismo pela meta que ele assinala a todas as ações da vida, por consequências do bem e do mal que faz tocar seu dedo. A força moral, a coragem, as consolações que dá nas aflições por uma inalterável confiança no porvir, pela imaginação de ter perto de si os seres que tem amado, a segurança de os rever, a possibilidade de se entreter com eles, enfim, pela certeza que, de tudo o que se faça, de tudo o que se adquire em inteligência, em ciência, em moralidade, até a última hora da vida, nada se perde, que tudo se aproveita ao adiantamento, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo à atenção do Consolador anunciado. Ou, como é o Espírito Verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda encontra-se de fato realizada, porque, pelo feito, é ele que é o verdadeiro Consolador. 1.43. Se a estes resultados ajuntar-se a rapidez inusitada da propagação do Espiritismo, apesar de tudo o que se tem feito para abatê-lo, não se pode desconvir que sua vinda não seja providencial, já que ele triunfa contra todas as forças e má vontade humanas. A facilidade com a qual é aceito por um tão grande número, e isto sem contratempo, sem outros meios além do poder da ideia, prova que ele responde a uma necessidade. a de crer em alguma coisa, após a vida gravada pela incredulidade que, por consequência, veio a seu tempo. 44. Os aflitos são em grande número, não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola de preferência aqueles que se desesperam, porque é aos 16 deserdados, mais que aos felizardos do mundo, que se endereça o Espiritismo. O doente vê vir o médico com mais satisfação que o que se porta bem. Ora, os aflitos estão doentes e o consolador é o médico. Vós, que combates o Espiritismo, se quereis que o deixemos para vos seguirdes, dai-nos mais e melhor que ele. Combatei mais seguramente as feridas da alma. Daí, pois, mais consolo, mais satisfação ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores, fazendo por vir um quadro mais racional, mais sedutor. Mas, não penseis dominá-lo, vós, com a perspectiva do nada, vós, com a alternativa das flamas do inferno ou da beatitude à inútil contemplação perpétua. 45. A primeira revelação foi personificada em Moisés, a segunda em Cristo, a terceira não é em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Eis aí um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva neste sentido de que não tenha sido feita por privilégio de ninguém, que ninguém, por consequência, possa se dizer o profeta exclusivo. Ela tem sido feita simultaneamente sobre toda a Terra, para 10 milhões de pessoas, de todas as idades, de todos os tempos e de todas as condições, desde o mais inferior até o mais elevado da escala, conforme esta predição referida pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, verterei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossas jovens pessoas terão visões e vossos anciãos terão sonhos. Não saio de nenhum culto especial, a fim de servir, um dia a todos, de ponto de referência. 2.46. As duas primeiras revelações, sendo produto de um ensinamento pessoal, estão forçosamente localizadas, isto é, que elas tiveram lugar sobre um só ponto, em torno do qual a ideia se expandiu de perto em perto. Mas, foi preciso muitos séculos para que atingissem a extremidade do mundo, sem invadi-lo por inteiro. A terceira tem isso de particular, que, não estando personificado em um indivíduo, ela se produziu simultaneamente sobre milhares de pontos distintos, que todos estão se tornando em centros ou focos de radiação. Estes centros se multiplicando, seus raios tornam-se a juntar pouco a pouco, como os círculos formados por uma porção de pedras lançadas na água. De tal sorte, em dado tempo, acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Tal é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela houvesse surgido em um só ponto, se fosse obra exclusiva de um só homem, formaria seita em torno dele. Mas um meio século seria, talvez, decorrido antes que houvesse atingido os limites do país onde tivesse tomado nascimento, tanto que após 10 anos, ela tem estacas plantadas de um polo a outro. 47. Esta circunstância inusitada na história das doutrinas, dá-lhe uma força excepcional e um poder de ação irresistível. De fato, se a comprimirem sobre um ponto, em um país, é materialmente impossível comprimir sobre todos os pontos, em todos os países. Por um lugar em que seja entravada, haverá 1000 lugares onde florirá. E mais, se atentarem no indivíduo, não poderão atingi-la nos espíritos, que lhe são a fonte. Ora, como os espíritos estão em toda parte e que os haverá eternamente, se, por impossível, se os conseguisse sufocar por todo o globo, ela reapareceria qualquer momento após, porque repousa sobre um fato, que este fato está na natureza, e que não se pode suprimir as leis da natureza. Eis isto, pois devem se persuadir os que sonham com o assentimento do Espiritismo, Revista Espírita, fevereiro 1865, p. 38. Perpetuidade do Espiritismo. 48. Entretanto, estes centros disseminados poderiam permanecer ainda por longo tempo isolados uns dos outros, confinados como estão alguns em países distantes. Era preciso entre eles um traço de união que os colocasse em comunicação de pensamento com seus irmãos em crença, ensinando que se fizesse alhures. Este traço de união, que teria faltado ao 17 Espiritismo na Antiguidade, encontra-se na publicação que vão por toda parte, que condensam, sob uma forma única, concisa e metódica, o ensinamento dado em toda parte sob formas múltiplas e em línguas diversas. 49. As duas primeiras revelações só poderiam ser o resultado de um ensinamento direto. Elas deviam se impor por sua vez, pela autoridade da palavra do Mestre, não estando os homens assaz avançados para concorrer em sua elaboração. Observemos, todavia, entre elas um matiz bem sensível que apresenta no progresso dos costumes e das ideias, se bem que tinham sido feitas entre o mesmo povo no mesmo meio, mas após 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe a todos pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. É controversa de vivência ainda, de seu fundador, que não desdenhava discutir com seus adversários. 50. A terceira revelação, vinda em uma época de emancipação e de maturidade intelectual, onde a inteligência desenvolvida não pode se resumir a um papel passivo, onde o homem não aceita nada às cegas, mas quer ver onde se lhe conduza, saber o porquê e o que de cada coisa, devia ser, por sua vez, o produto de um ensinamento e o fruto do trabalho da busca e do livre exame. Os Espíritos ensinam justamente o que é necessário para colocar sobre a estrada a verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode encontrar por si próprio, deixando-lhe a atenção de discutir, de controlar, e de submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo frequentemente adquirir experiência às suas expensas. Dão-lhe o princípio, os materiais, para que ele tire proveito e se ponha em obra. N15. 51. Os elementos da revelação espírita tendo sido dados simultaneamente a uma variedade de pontos, a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, fica bem evidente que as observações não podiam ser feitas por toda parte com o mesmo fruto. Que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, numa palavra, a conclusão que devia assentar as ideias, só podiam sair do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado circunscrito em um círculo restrito, vendo apenas, no mais frequente, uma ordem particular de fatos, por vezes de aparência contraditória, só tendo geralmente relação com uma só categoria de espíritos e, no mais, entravado pelas influências locais e espíritos partidaristas, encontrava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, incapaz de reunir as observações isoladas a um princípio comum.